só escapa quem anda com fé. Bem-vindo ao inferno, periferia, povo carente de paz e de alegria. O dia a dia é batalha sangrenta, o clima é sinistro, sobrevive quem mais aguenta. É preciso ser homem de aço, se não for vacilou. Um abraço, armas e droga, faz parte do jogo, das faces da violência, destruindo nosso povo. Quem tem o desejo de matar, põe muita mãe pra chorar. Deus entende porque sou malicioso, aqui é choque, ninguém é bobo. Aqui é quente, bala no pentejão, pra defender minha raça e minha gente. Vivi no rolê, superstar, esporte clube, Maringá, vida jovem, função. Não dava outra, de cabelo escovinha, de jaqueta e de touca. O mundo é cruel, como todo mundo diz, ninguém quer ver você feliz. Os cuzão, o apetite de me roubar, fim de festa, vieram me enquadrar. Mas um pouco era meu fim, defugue os bico, tudo atrás de mim. Corri, me alcançaram, com sangue no olho, me derrubaram. Mas Deus não falha, e o tempo passou. Um morreu de overdose, o outro me trombou. Me zoar de novo não, fui na certeza, reagi em legítima defesa. Faces da violência. Faces da violência. Faces da violência. Faces da violência. Dedo no gatilho, tiro foi o suficiente pra chamar a atenção de muita gente. Sem nada em cima, pego de surpresa. Aqui a fé em Deus foi a minha defesa. O rei do mundo fez festa, sorria. A minha morte lhe causava alegria. Dessa vez não foi preciso, o malandro demais não deixaram ele vivo. Seu aliado mó piolho também fazia, qualquer um de finado quando bem queria. Zoou uns mano em diadema porque tava trepado, apareceu morto em São Bernardo. De automática na mão, chamando atenção, aparece um bico em minha direção. É tudo ou nada, reagi na fé, ele caiu, eu fiquei em pé. Faces da violência. Faces da violência. Faces da violência. Faces da violência. Senhor, perdoa esse mano aqui. Eu não tenho maldade, eu só me defendi, foi preciso. O bicho feroz morreu, quem queria o meu fim antes ele do que eu. O super-homem, o superstar, não queria morrer, só queria matar. Achou que tinha peito de aço? Vacilou, um abraço. Viver no inferno é preciso se defender pra se manter vivo. O Jack do sítio, estuprador, pensou que eu sou bobo, mas eu não sou. O bandidão crente, que tinha poder pra zoar, pra matar. Eu ou você, não tive escolha, fui na certeza, reagi em legítima defesa. Faces da violência. Faces da violência. Faces da violência. Faces da violência. Sangue no olho, apetitoso, bicho feroz, venenoso. Sua quebrada, se cai na prisão, vai ser mulher dos irmãos. Eu sou apenas mais um sobrevivente de um mundo cruel, violento. É quente, cê tem que ser forte, muitas vezes não dá. É morrer ou matar. As faces da violência, de novo jamais, eu admiro é a paz. Mas se for preciso, Jão, eu me defendo pra me manter vivo. Aqui, Jão, não é piolho, não é bicho feroz, o pesadelo do povo. Me conhece, eu não sou o que cê pensa. Malandro demais aqui não. Faces da violência. Faces da violência. Faces da violência. se faz.